tradição com nutrição. A nutricionista Rita Moraes dá-lhe alguns conselhos e sugestões para uma alimentação saudável. Tradição com nutrição, semanalmente na Boa Nova. Tradição com nutrição, semanalmente na Boa Nova, com a nutricionista Rita Moraes. Conselhos e sugestões para, mesmo se você tiver alguma dessas dúvidas, poder fazer. Basta enviar um e-mail para geral@radioboanova.com e colocar a sua pergunta. Certamente Rita Moraes dar-lhe-á aqui a melhor resposta e algumas sugestões como sobre a alimentação, neste caso a nutrição, que tem um papel importante na nossa vida. Estamos nesse ciclo de vida, falámos da gravidez, do aleitamento materno. Hoje vamos falar, Rita Moraes, mais uma vez obrigado por aqui estar semanalmente, como é hábito, hoje para falarmos então de infância e crianças. É isso mesmo. Vou dar apenas umas pequeninas notas para que as pessoas tenham noção de algumas ideias que até são erradas. E a ideia base e regra base é os pais ou os cuidadores de crianças devem oferecer uma variedade, e variedade é uma palavra que já falámos mesmo na nova roda dos alimentos, de frutas e hortícolas diariamente. Agora, doces, sobremesas, bebidas doces, sejam sumos ou refrigerantes, está tudo no mesmo. Lanches salgados devem ser oferecidos apenas ocasionalmente, num dia especial ou num dia de festa. O que significa que devem ser limitadas as ofertas de alimentos densos de energia, de gordura, sal e açúcar. Não têm qualquer tipo de vantagem. Os hábitos alimentares da família influenciam as escolhas das crianças, faz todo o sentido. Portanto, a família deve ser orientada a adotar hábitos alimentares saudáveis. Os lactentes e as crianças que já comecem a andar são capazes de regular o seu consumo energético, e o que é que isto significa? Que os pais ou os cuidadores devem perceber os sinais de fome e de saciedade também, e não devem forçar a criança a comer nem mais nem menos. Em média, as crianças são alimentadas 7 vezes ao dia e o número de crianças que consomem lanches não nutritivos aumenta com a idade. Por isso, a importância da família também seguir um regime saudável, para ser um exemplo. Sim, porque estar a dizer para se fazer ou não se fazer acaba por não ser a melhor opção. Infância e criança é uma idade em que, de facto, os miúdos, ou pelo menos os paladares de sabores, despertam para outras coisas. Aí o cuidado importante dos pais no acompanhamento. Dos pais e dos avós. As avós muitas vezes estragam com aqueles mimos. Ai, mas é só um chocolatinho ou só um docinho. Pois é, mas há ocasiões para isso. É isso mesmo, e deve-se mostrar isso à criança. Há ocasiões especiais de festa, aí sim. É como o sumo. Agora, regra geral e no dia-a-dia, não é benéfico à saúde. E depois, como falámos também na rubrica anterior, já se começa a mostrar que depois em adulto isto já traz influência, tanto em obesidade como diabetes e outras tendências, claro. E isto também, não esquecendo a tendência genética, ou seja, da família que se traz. Normalmente nós temos esse hábito de dizer que antigamente os nossos avós comiam melhor do que hoje. Nós sabemos que também o tipo de alimentação é totalmente diferente, mas aquela ideia de comer a sopinha e de começar esses bons hábitos tem o seu valor e tem a sua importância no desenvolvimento futuro da criança. Tem, e não nos podemos esquecer de uma coisa que agora não fazem, que é, eles levantavam-se muito cedo e iam trabalhar para as terras, e não tinham os carros para ir, iam a pé, certo? Nós, hoje em dia, utilizamos o carro, raramente andamos a pé, quer dizer, nós até podemos comer melhor, mas estamos sempre sentados, portanto... Um sedentarismo maior que, por um lado, sim, é muito claro, prejudicial, não é? Portanto... E se comemos todos os dias, também temos que gastar todos os dias. E era o que eles faziam e se calhar nós não. Por isso é que hoje, quando lemos, ouvimos algumas estatísticas que são de conhecimento no meio escolar, é que há um aumento de obesidade. Obesidade infantil e também começam a aparecer muitas crianças com diabetes e outros problemas cardiovasculares. Portanto, é um alerta para os pais, para os avós, para os cuidadores, que as nossas crianças não devem apenas ter as crianças e os pais, como exemplo, que alimentos com gordura, sal, açúcar, densos de energia, devem ser reservados para um dia especial, para um dia diferente. Precisamente, hoje infância e crianças com cuidado na alimentação, como sempre, semanalmente, nesta rubrica Tradição com Nutrição, nutricionista Rita Moraes é ela responsável precisamente por lhe dar alguns conselhos e sugestões. Estamos a falar sobre algumas partes e alguns assuntos do ciclo de vida. Já falámos anteriormente da gravidez, do aleitamento materno, hoje da infância e crianças. Enfim, são temas que nós vamos abordar ao longo destas rubricas e semanalmente sempre neste local. Vamos voltar na próxima com destaque também para aquilo que é essencial para a vida, como alguém dizia, a água. A água é um dos destaques também que vamos ter na próxima rubrica. Muito obrigado mais uma vez, até para a semana. Obrigada e uma boa semana. Tradição com Nutrição. A nutricionista Rita Moraes dá-lhe alguns conselhos e sugestões para uma alimentação saudável. Tradição com Nutrição. Semanalmente na Boa Nova.